fechou, chama skill, chama skill, que o classic tá fazendo barulho no bagulho que o Coringa deu repeat. Street, a meta não é fazer hit, convite, faz o toque nas transmite. As pistas fiz, é um filme inédito, vários atores, diretor, cada cena ninguém editou, ninguém hesitou, e o final é sem crédito. Desafio é um filme inédito, vários atores, diretor, cada cena ninguém editou, ninguém hesitou, e o final é sem crédito. Protagonista da minha própria vida, sou artista e o rap é minha obra. Protagonista da minha própria vida, sou artista e o rap é minha obra. Um por amor, dois por amor, três por amor, e que seja eterno cada verso que eu compor, negue. Já me envolvi, resolvi, viver disso é difícil. O que vi, já vivi, nunca foi sacrifício. Já disse sabotagem, rap é compromisso, não é viagem. Da caneta ou mais escopeta, só pra acabar com a treta. Observando eu faço a letra, com visão de luneta. Vejo rap, eu sou batida, contida de vento. Mas rap com vida, não se convida aos eventos. Meu rap não é hobby, então não roube meu tempo. E se isso é rap, não pode, tu pode, eu lamento. Oh, difícil respirar com essa, nessa, pressa. Vagabundo tropeça. Sinceramente eu sou assim, eu quero é mais. E que se foda todos que estão contra mim. As pistas fiz, é um filme inédito, vários atores, diretor, cada cena ninguém editou, ninguém hesitou, e o final é sem crédito. As pistas fiz, é um filme inédito, vários atores, diretor, cada cena ninguém editou, ninguém hesitou, e o final é sem crédito. Pra nós chegar, satisfação, salve pra quem fortaleceu. Tamo junto, deixa os falados falar no Facebook. É fácil xingar, diz que faz, acontece. Feita, pensa e cala a boca. Fica, mudou, show, show, skill, tio, porque o Bill quer espanca no flow, casa, criou, teu estilo. Pra quem afundando o navio dos piu-piu, que cantar de galo, cê pisar no calé. Não desce pro play, se jogar sujo passa. Se passa a vez, é game over do casa. Me caça, sucata, é o caralho, aceita. Maria Joana cigana, só é bem-vindo quem respeita. Forçar simpatia não tem a ver com falta de educação. Então chega no sapato, não gasta meu tempo, João. Não vem com esse papo torto, só fecha com quem é irmão. Porque nego confunde muito fazer panela com união.